4, 2, 3, 4, com 1, 1, 8 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, até a próxima, um abraço, Serra Gol. Zero via Taxa Índia, ponto espera Torre, 198, decimal 95, QNH 1093. Prezado via Índia, até o ponto espera dando 0, Torre, 198, decimal 95, QNH 1093, uhum. Todos os pontos 34. O 1, para nível no 60. Via no 60, azul, 273. Para o jet Charles Room, 42 milhas noroeste de Salvador, sendo encerrado. Para ter informação de voo, alerta. Escuta o controle de Salvador até 60 milhas, após sempre existe 12545, alterna 126825. 4981 disparado 25007, estamos no zero, após Serra Vida 367, voa Serra Vida 366, repito estabilizado, ajuste 10 no 3. Se o senhor manter a posição. Azuca 234 e Flow 54, controle Salvador 1208. Obrigado, bom dia. Bom dia. 759, centro Recife 12545, alterna 12685. Ok. 1245, 1285, bom, 759. Bom, 1649, 1245, 12545, alterna 12685. 2545, bom, 1649, bom dia. Salvador, bom dia, 4234, 1700 pés, Pucacaju. Azul 4234, cruzando 2300 pés, Pucacaju. Azul 4234, contato fazendo decolagem, sobe via Puca para nível 350. Preferência 350, 4234. Controle Salvador, bom dia. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolodão 97, saída rápida. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem, sobe via Argo 1 no Paranivão 160. Via Argo 160, Kilo Serra Lima. Azul 9270, lista para 250010, autorizado a RNAV da pista 10, reposto estabilizado. 2500, reposto estabilizado, 9270. Taxi, o Lofo autorizado, táxi, Chevrolet, né? Maxi, a Golf, ele é manter pista 17. Mike Serra Golf, muita posição, tráfego na curva 10, informa que após a decolagem, suba e mantenha 4 mil pés. Vai manter a reta de decolagem até cruzar 4 mil e depois curva à esquerda no perfil da Momo, devido aos tráfegos que estão na aproximação. Manter a reta de decolagem até cruzar 4 mil pés após curva à esquerda e prossegue na Momo. 981, nacional agora de 2 milhas e meia. 981, autorizado pouso no zero, vento, 1 grau, 069. Ajuste em Salvador, 0093. Identificou, desce pro 050 na Mari, com 1.3, 1.3, 1.3. RNAV 10, azul 9270. Azul 9270, torre 118, decimal 95. 295. Prossiga. Quatro 91, solo 59, direito 21, décimo 9. Novo Papa Charlie, prossiga. 4 mil pés, deixa-me controle, Salvador 120, décima 8. Reta da 4208, obrigado, bom dia. Bom dia. Vamos para o Patiário, como recebe solo? November para Patiário, prossiga. Azul 4981, no táxi via Alfa, Juliette, Portão 1. Alfa, Juliette, Portão 1, Azul 4981. Papá, papá, November para Patiário, como recebe solo? Papa Charlie, decola da Clinton 1017. Te aguardo de novembro, Papa Charlie. Azul 4234, Centro Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 265, bom dia. Confirme radial ideal de saída. E a chegada ponto para 4 mil pés, o ajuste Salvador no 013. Agora está visual com a RMA. Salvador, eu vou ficar no CLI para a conversão. Boa. Alfa Romeo, Otávio Magosta. Golf chame sala controlada da RMAR, meia no 60 graus, 049, tem tráfego conhecido do setor. Chama sala controlada, até o maior. Prossiga. Por conta em risco, tá pronto, cópia? Salvando Papa Charlie, autorizado, grupo Zulu, rota conforme plano de voo, nível 400, decola da pista 35 na saída Momo, após segue direto conforme rota, após a decolagem, curva à esquerda. Aciona 5422, controle 120, decimal 8. Eu vou para Pachai, o planejamento está correto com o VIP-OV e autonomia? Até mais, Serra Gol, você pode dar sua escuta. Pronto. Papá Romeu, Mike Serra Gol, decolado na sua escuta, curvando 4 mil pés, atuando VOR, posteriormente como? Papá Romeu, Mike Serra Gol, em contato com a Nebulagem, mantém a prova de 4 mil após o fizer direto MOMO. 4 mil após direto MOMO, iniciando a curva, o Mike Serra Gol. Eu vou passar em direcionar, chame táxi. November Papa Charlie Torres. November Papa Charlie livre acionar, chame táxi. Aqui que fez alta, prossiga. Solicito autorização de reboque da posição 1 Romeu do Pátio 3 para a posição meia dúzia do Pátio 11. Posso usar 5 frequência livre. Até pra... Alto. Eu posso dar ingresso no bate principal, mais que é legal. Romeu 5 Sierra Lima, qualquer freio para destino. A 7-8-3, autoridade direto para o Conquista. Direto Conquista, 8-3. Voo 2199, área de identificação desta via chegada à Mare para Lima 050, pode ir em Salvador 10113. Voo 3102, após etapa e desce para 2500 pés, autorizado a RNAV da pista 10, ajuste no 013. Voo 3102, autorizado a RNAV da pista 10. Papa Romeu Kilo, Sierra Lima, tráfego 11, 1 hora, 7 milhas, rumo sudoeste, passa nível 150, subida para nível 160, Alfa Tango 72. Papa Romeu Kilo, Sierra Lima, preparação para separação, curva à direita, proa 340, limite 10 milhas, está proa. Controle, o Mike Serra Golfo, quando você vai reconsiderar da planta de Xena ou a torre de Batap, que é a mesma de Xena? Confio para contato. Papa Romeu Mike Serra Golfo, quando possível a planta de Xena ou a de Batap, que seria a mesma do destino, está acostumado na localidade os 1-1-1-2. 1-1-1-2, copiado, Mike Serra Golfo, autoridade direta do Batap. Direto Batap, obrigado. Meu filho Serra Lima, 37 milhas oeste, Salvador, sétima navegação, autorizado direto, destino. Sim, já destino. 796, prepara Conde e aguarde a cópia. Do 7-8-3, C3-IF, 1-2-6-0, alterna 1-2-8, decimal 8. 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6-0, 1-2-6- Papa Romeu Tio Serra Lima, centro Recife, 1260, alterna 128, decimal 8. Patrulha, mantém a posição, aguardando. Oi, meu Patrulha, informa, mantém a posição na pista, mais 2 minutos. 8, decimal 95. 295, 6312. 6312, torre 118, decimal 95. Salvador, Oxalé 6312, sinal 10, visão. Oxalé 6312, posto autorizado, pista no 0, vento 070 graus, 029. Tive posto, pista no 0, Oxalé 6312. Salvador, seu Sam Mike, X-Ray Delta, informando ingresso, compacto 1. Só confirmando, vai pro gate meia dúzia, né? Positivo, gate meia dúzia. Tá autorizado, então meia dúzia, reporte ao término. Sim, reporta lá no deck. Azul 2796, pronto, copia. Sim. Azul 2796, autorizado, Serra Bravo, direto Papá, via Golf 677, nível 1970. Saída Conde, decolada pistão a zero, após a decolagem, curva à esquerda. Aciona 5444, controle 120, decimal 8. Certo, autorizado 1970, via Golf 677. Decola da 110, controle esquerda, pessoa com 5444, transponde, controle 208, pro 2796. Azul 2796, correto, chama pronto, parte 3. Sem semana. 66, desce para 2500. Devido ao tráfego na curta final da pista, você aguarda 30 segundos. Na 095, autorizado para o aeroporto de Confins, via Pêsulo 21, nível 360. Saída Arbor 1, Elefa, após direto Nítibo. Decola da pista 10, após a decolagem primeira curva à direita. Aciona 5461, controle 120, decimal 8. Papa Charlie, decolagem autorizada 517, corrigência 350, 070 graus, 029. 095, correto, chama pronto, portão 5. Também Papa Charlie, decolado 06, Santos Salvador 208. 208, Papa Charlie. Salvador, muito bom dia, de Papá, Papá, November, Papa Charlie. Papapá, novela Papa Charlie, contato radar na decolagem, sobe via Momo, para nível 400. Via Momo, 400, Papa Charlie. 02, não? 6312, autorizado táxi, é Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 6312. Aí, passou o Fiat, dito 366, plano 3304. 3304, repete para aproximação, torre 118, adicional 95. 18. Delta, informamos dentro do reboque. Muito obrigado, irmão. Sim, bom dia. Para nós, número 2, aproximação. Após visitar, virar o voo acerto 366. Após estar pedindo será para 25.0010, ajuste no 093. 3199, reduzindo 0.10, após estar 366.2500. Poderia repetir, não compreendi, o plano 3304. Confirme! Não estou compreendendo o que ela está falando. Plano 3304, pouso autorizado, pista no 0, vento 0, 40 graus, 029. Ele pouso 3304. Só tapa, Mike Uniforme, Mike Uniforme, autorizado, Serra, November, Delta, Charlie, via outro Zulu 9, após segue conforme rota, nível 260. Saída Momo, transição Nitsa, decola da pista 107, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Aciona 5425, controle 120, décima 8. Autorizado 260, outro Zulu 9, para retenção. Controle 1208. Controle 1208 é o controle, uniforme Uniforme Mike Uniforme, correto, confirme PAT, PLB e autonomia? A província 7 a bordo, autonomia 4, 5 a BPA. Pro acionamento, táxi, torre no 8, decimal 95, ok, legal, no 0, no 3. Afirmo. Deu aumentar a intensidade das luzes do papi, por favor? Já aumentei. Obrigado, senhor. Salvador, 3259, ação de identificação da CV, chegada a POMP para 4 mil pés, o ajuste no 013. 004, Salão 21, no direito 219. 219. No pátio 3, coordena com a equipe do Sol, chama pro táxi. Bom dia, Torre Salvador, é o gol 2199, vai passar o 72 avistando. O 2199, ponto autorizado aqui, sono 0, vento 08, 0 graus, 029. Ok, livre pode. Papá, novembro, Papá Charlie, Petro Recife, 1260, Alterna, 1238. 1260288, novembro, Papá Charlie. Mike Serra Golf 48 Milhas Oeste, Salvador, serviço está encerrado. Facilita informação de voo e alerta, centro Recife, 1260, apenas 1268. Agora Recife, 260288, obrigado, bom dia, Mike Serra Golf. Mike Delta Guarda. Salvador é o azul 2796, para o táxi com 66 bordo, 350, Fortaleza ao pé. Azul 2796 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 0 via Pátio Táxi Índia, no ponto de espera Torre, 198.95, QNH1013. É, 41, dia ponto de espera da 10295, chama o 2795. Alô, Gol 210.95, pushback, acionamento, está no box 5. 10.095, portão 5, aguarde. Fazendo na escuta. Alô, Salvador, Gol 2199, que está na faculdade. Gol 2199, táxi via Alfa, vai manter a posição antes da táxi e Juliette, aguardando a liberação do portão 5. Alfa, mantendo a Juliette, aguardando a liberação da 5, Gol 2199. Fica Mike Delta, autorizado, grupo do decolada pista 97, curva direita, corredora Xen, 1.000 pés, acena 5455, controle 120, decimal 8. Oscar Mike Delta, só confirme que eu vejo novamente. Gente, pro acionamento, torre 198.95, QNH1003. Salvador, bom dia, o azul 2796, próximo ponto de espera, está pronto. Azul 2796, autorizado ingresso e decolagem, 1-0, vento variável 2-9. Vento livre, aliar e decolar com o azul 2796. Azul 4299 é autorizado para o aeroporto de Campinas, via Pedro Lula 0 para o BAV, após sair com conforme rota. Nível 320, saída da Evo, Leda, Motiva, decola da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5464, controle 120, décima 8. Número 299, correto, estamos prontos, portão 1. O 2199, assim que a aeronave da companhia liberar o eixo da Taxi Juliette, autorizado, portão 5. Controle Salvador 208. Dia foi Serra 367, voo Serra 366, disparar 2500 pés, autorizado a RNAV da pista 1-0, ajuste 1-0 no 3. Ativo após 2500, 2600, 3259. Controle Salvador Azul 2796, decolou na sua escuta. Azul 2796, contato radar na decolagem, sobe via Tega Conde para o nível 1970. Via Conde para 170, Azul 2796. Papa Lima, Lima Fox, prossiga. Protax 51095, 185 a bordo, 2 horas e 45, Galeão. Gol 1095, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via PAD Taxi Índia, no ponto de espera Torre, 98.95, QNH 1093. PAD Índia, 1895, gol 1095, 1093. Salva para Lima, Lima Fox, está pronto para quando? Lima, Lima Fox, autorizado. Salvador, Salvador. Rota conforme o plano de voo, nível 080, saída Arboruno, após segue direto. Decolada pistão 7, após a decolagem curva direita, aciona 5467, controle 120, decimal 8. Obrigado, Conde. Autorizado, Pai. Oscar Mike Delta, táxi autorizado, chame em ponto de espera da Xeoca. Estacionamento Torre, 98, decimal 95, QNH, 10, 13. Torre, Salvador, bom dia, gol 1095, vai ingressar em Índia, ponto de espera do 10, pronto. 1095, mantém o ponto de espera. Gente, mantém. 359, Torre, 118, decimal 95. 895. Salvador, bom dia, 3859, estabilizado no 0. 3859, bom dia, pouso autorizado, pistão no 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3859. 59, pouso autorizado no 0, vento variável, 39. 3859. Informa que o uniforme está autorizado, chama ponto de espera, tem que ser papá. Tango Yankee Romeo Lima, prossiga para o controle. Yankee Romeo Lima, mantém sua picota de 2 horas. Espera 1 ou 3, aposta no rolo de sobrevoo. Lima, Lima Fox, diversionamento, chame táxi. Posso ficar mais autorizada, né? E manter a pista no 7. Lima Lima Fox, livre de táxi, chega ponto de espera, taxiway, papá. Alfa Bento 070049, decolagem autorizada na 7. Gol no 095 autorizado, ele era e manter a pista no 0. Ali mantém gol no 095. Mais uniforme, autorizado aliado e manter pista no 7. Bono 095, decolagem autorizada no 0-0-0-7-0-049. Livre decolagem, voo no 095. Oscar McDowell decolou 38, controle Salvador 1208. Controle Salvador 1208, até a volta, Delta. É. Confirma, Lima Fox? Guardando parte 4, confirma. Afino, segue e aguarda a parte 4. Tenho 320 pré-autorizado, copia? Tá 3179 autorizado para o aeroporto de Guarulhos, VPZ 190 Taubaté, nível 320. Saída da Euleda Motiva, decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5473, controle 120, decimal 8. 0-5-0, onde é agora? Bom dia. Está 3179, cotejamento está correto, chama pronto, portal 10. Azul 4299, portal 1, aguarde. 60. Na saída Arlo Ona, Sabino 360, gol 1095. Mantém a posição e uniforme. Sabe como é que está? Está com o seu time. Romeu, como é que dá o testemunho para a polícia? Uniforme, Mike Uniforme, assim que cruzar 700 pés, tem condições de ter a curva imediata? Estou com 737 da Gol, cruzando 5.000 agora em ascensão para o 360. Então, conforme, após 700 pés, curva imediata à esquerda para o perfil da subida, 70 graus, menos de 9, 1.003 no altímetro, teve decolagem. Papa Lima Lima Foxtrot após o King aliar e manter. Como é que deu? Não, 1100, o pouso para o Oscar Mike Delta na unidade Manati. 1100, copiado Oscar Mike Delta. Prato, chamará 20 milhas por hora. Papa Uniforme, Mike e Uniforme, decolado aos 4-4, controle 1-2-0, decimal 8.7. Cheia de Uniforme. É o Mai, é o Tran 3304, tem pra Brasília, por que confirmar qual, saía, qual seria a saída prevista, senhor? Tran 3304, saída prevista, Arbor 1, aguarde um minuto pra cópia. Obrigado. Papa Papa Uniforme, Mike Uniforme, contato radar na decolagem, sobe via Momo para o nível 260. Via Momo, nível 260, Lima Foxtrot, vento variável 3 nós, 20 altímetro no 0, 1 no 3, decolagem autorizada. 04, copia. Copia. Autorizado Brasília, nível 360, decolada 1 no 0, com primeira curva à direita, Arbor 1, é a saída. Após Elefa, o peso Luna 7 é a primeira aerovia que intercepta após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5520, controle Nilo 20.8. Obrigado, 360 para Brasília, decola da 10, curva à direita, Arbor 1, transmissão Elefa, é o peso Luna 7, o transponder ficou 5520 e o controle após 208. Muito obrigado, 3304. 3304, confirme somente a saída. Copiado, por gentileza, a mensagem será intercortada. Arbor, Elefa. Papa Lima Lima Foxtrot, decolado aos 4.6. Chame controle 1-20, decimal 8, até a volta. 208, até a regressa, é pra fora. Contingimento correto, reporte para o Sr. Pushback, acionamento no 09. Cortará. 3179, autorizado, se tiver que acionar essa reporte tá aqui. 49, autorização com fim 340 com a Juliette. 4299, confirmo que eu vi autonomia, eu tenho na ativa. Confirma as informações de táxi, por gentileza. 1-2 na bota, 4 horas da minha linha, alterna Ribeirão Preto, azul 4299. Taxi via Índia, ponto de espera, chama-se o Rio 1-1-8-2-1-9-5, altímetro 1-0-3. Azul 4299, ponto de espera via Índia, 2-2-9-5, azul 0-1-5. Obrigado, 5-10, meu pé não autorizado, sobre a pessoa de bateria. Afirme, agora, quando eu pego, eu pego. Meu Oscar Mike Delta, sempre muito livre, aposto na greve. Recife, 1260, alterna 1228, decimal 8. São Recife, 260, 1228, voo 1095, bom dia. Natan Guilherme Romeu Lima, autorizado cruzamento entre Duna e Cinza, reporte na final. Rio 4299, bom dia, autorizado a Leão de Clock, estou no 0, vento 1, 00 graus, 049, ajuste Mi 13. Rio 4299, autorizado a Leão de Clock, estou no 0, vento 1, 00 graus, 049. Copiado, tempo para de voo 2 horas, nível de uma foca. Zero com salas de inscrição de altitude rápidas para 2.500 pés, o ajuste no 093. Confirmado pelo 1160? Voo 1160 para 2.500 pés com salas de inscrição de altitude da chegada à Mari. Ok, 2500 com salas de inscrição de altitude, 1160. Fica na saída Arbor 1, após Elefa, direto Tozop, conforme rota prevista no plano de voo. Transpondem 5512, contraem 120 decimal 8. Homem 340, pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, Tozop, rota do plano. 5512, o transponder, de controle 208. Arbor 1, Elefa, após Tozop. Arbor 1, Elefa, depois Tozop. Confirma o nível copiado, 340. 340. Sim, contagiamento correto no 08, reporte pronto para o pushback a sonora. Chamando. Alfa, Charlie, 90. Papa, papa, Lima, Lima, Fox, Capivu, 12 horas, 10 milhas, rumo noroeste. Passa o nível agora 70 e você para 2.500 pés, um braço 762.